Grupo J. Sidney. Verdade é nosso compromisso. Credibilidade, nossa marca. Estou aqui com o deputado estadual, Capitão Alden, ele que foi empossado essa semana e vai nos falar um pouco sobre as expectativas do seu mandato. Bom, ouvintes de toda a região, agradeço aí a atenção e a paciência para nos ouvir nesse momento. Na verdade, é um momento de muita felicidade. Nós aguardamos quase 5 meses após o resultado final das eleições, após o dia 7 de outubro, para, de fato, tomar posse e colocar em prática todas aquelas demandas que foram apresentadas durante a pré-campanha. E agora, de fato, dia 1º de fevereiro, nós damos início ao mandato, já com todo o gás, com toda a disposição, para atender as demandas que foram apresentadas durante a pré-campanha. Em seu primeiro discurso como deputado estadual, propôs que policiais e bombeiros não fossem empregados em atividades fora do estado. Por que isso? Não, na verdade, não foi feito isso. Nós pontuamos que o governador do estado, Rui Costa, em função de uma demanda que foi apresentada, em função de uma grave tragédia que acometeu aquela região de Minas Gerais, e não somente em Minas Gerais, mas também no Ceará, recentemente, onde o governador enviou, naquele período, em janeiro, 100 policiais militares, e dessa vez agora 28 bombeiros militares. Inclusive, na primeira ocasião que o governador encaminhou 100 policiais para o Ceará, eu demonstrei de forma clara e objetiva que aquela ação eivava de vícios formais, legais, constitucionais, e que eu não quis me ater no momento do discurso, até porque nós temos ainda uma série de posicionamentos que provavelmente o STF, talvez o Ministério Público, que inclusive eu chamei, solicitei, demandei do Ministério Público que apurasse essa situação para verificar se há ou não ilegalidade. Eu apresentei a minha posição e vi que, de fato, pelo conhecimento que eu tenho, que apurei junto com o setor jurídico, de fato, não procedia, não havia elementos que configurassem legalidade do ato. Mas isso quem vai definir é a justiça. Então, nós não fomos contra a apresentação de policiais ou bombeiros militares para um estado, qualquer que seja, seja ele do PT, seja ele do PSDB, seja ele de qualquer que seja a legenda partidária. Mas a minha preocupação foi que é notório, é sabido, é de conhecimento de todos que o PlanServ, que é o plano de saúde que atende todos os policiais militares, aliás, todos os agentes de segurança pública, inclusive servidores públicos, são mais de 500 mil servidores atendidos pelo PlanServ, está passando por uma grave crise, que até hoje não foi resolvido. Vários policiais aqui no estado, vários servidores estão tendo atendimentos recusados, cirurgias estão sendo postergadas por falta de anestesistas, enfim, uma série de demandas. E para piorar, o emprego de policiais militares e bombeiros militares no outro estado me preocupa bastante, porque o plano de saúde que eu acabei de citar, o PlanServ, ele tem apenas atendimento local aqui no estado. Ele não tem cobertura nacional. Então, no caso dos policiais militares no estado do Ceará, eles vindo eventualmente se envolver numa ocorrência policial, vindo a se ferir, se lesionar, especialmente por arma de fogo, eles serão atendidos de que maneira? Pelo SUS? Porque o PlanServ não tem previsão de atendimento fora do estado. Então, essa foi a primeira preocupação que eu demandei. A segunda questão é relacionada a, caso esse policial venha a falecer em combate, em decorrência do serviço ou em razão dele, ele tem direito, segundo é previsto aqui, em um convênio que foi celebrado entre a SSP e a empresa PrevSul, a garantia de um seguro para prevendo indenização para acidentes pessoais, que resulte validez ou morte. Então, nesse contrato, nesse convênio, ele não prevê o pagamento de seguros fora do estado. É uma previsão que não está no contrato. Então, a empresa pode muito bem se recusar a fazer o pagamento, ainda que esteja em serviço, em caráter de serviço, só que no contrato não está prevendo isso. Então, assim como ela pode não pagar por esse fato, ela, e eu tenho visto isso, e tem provas extensas, de situações muito mais simples em que o contrato não previa e ela não está sendo feito esse pagamento, não está sendo feita essa indenização. Então, imagine se por causas tão simples ela não paga, imagine por uma situação maior fora do estado. Então, a minha preocupação não é ser contra o envio de forças policiais ou bombeiro militar, até porque é uma situação humanitária, sim. Eu acho que o governador do estado, qualquer que seja o governador, ele tem sim, dentro das suas limitações, dentro das suas competências funcionais, ceder logisticamente apoio, seja ele humano ou mesmo de material, que tenha disponibilidade, mas a gente tem que prestar atenção, primeiro, o aspecto da segurança desses servidores, o aspecto legal, que é principal, e o terceiro ponto, que é mais importante ainda, a falta de uma legislação ou de um amparo que preveja, em caso desses policiais ou bombeiros se envolverem em situações de doença ou tragédia, que eles sejam devidamente assistidos pelo Estado. Em 2015, o senhor realizou estudos que identificam grupos criminosos por tatuagens. Não seria uma forma de criminalizar o uso de tatuagem? Na verdade, essa pesquisa ela foi fruto de uma extensa pesquisa que foi feita por quase 12 anos. Então, em 2015, na verdade, foi o lançamento da segunda edição atualizada da primeira cartilha, que foi lançada em 2012. Antes de 2012, já tinha aí já quase 8 anos de pesquisa aprofundada. Todos os países do mundo, todas as agências de inteligência do mundo inteiro utilizam pesquisas similares à que eu fiz, utilizando-se de identificações corporais, gírias, gestos, analisam-se pichações em muros como forma de demarcar territórios. São linguagens simbólicas largamente utilizadas no mundo inteiro. Então, em todos os países do mundo, não há um só país, não há uma só nação que não se tenha indícios de utilização de marcas corporais, seja ela permanente ou não, sendo utilizadas como forma de identificar ou mesmo de separação de grupos, definição de grupos, seja ele criminoso ou não. Então, o ser humano, e aí é bom que se diga, esse trabalho não teve o foco de criminalizar ou tornar essa temática ainda mais preocupante do que já é. Aqueles que desconhecem a temática, não é a forma de estigmatizar, de criar mais preconceitos, de reforçar ou criar ou reforçar preconceitos, mas apenas demonstrar que algumas imagens, sejam elas no corpo ou expostas em vias públicas, elas podem ter uma segunda interpretação. Então, as linguagens simbólicas, elas podem ter diversos contextos, a depender do grupo social que você faz parte. A Igreja Católica utiliza cores específicas para definir a hierarquia dos seus membros da Igreja Católica. Da mesma forma, você tem maçonaria, que tem os seus símbolos, da mesma forma, candomblé, que também tem os seus símbolos, suas cores, suas indumentárias. Então, no mundo criminal, da forma como é o meio artístico, ele tem simbologias, tem marcas, tem tradições, tem ritos de ingresso, de passagem, de saída. Então, eu fiz, na verdade, mostrar que existe esse estudo e que ele deve ser, sim, utilizado como mais uma ferramenta pelo policial, pelas agências de inteligência, como forma de qualificar a ação do Estado, podendo permitir, inclusive, através das análises de pichações em muros, possíveis atuações de determinados grupos criminais que atuam na área. Então, tanto é verdade esse fato que pessoas têm morrido nos bairros pela falta do conhecimento das linguagens simbólicas que estão expostas nos muros. Facções que delimitam o espaço territorial. Hoje, em Salvador, você tem diversas escolas. Em Salvador e no interior, Irecê, inclusive, Jacobina, diversas regiões, tem escolas hoje que os muros são pichados, que os alunos, inclusive, eles estão tendo que ter horários em horários diferenciados, porque a turma A pertence à facção A turma B pertence à facção B, a turma C, outra facção. Então, o professor hoje, o diretor, ele se vê numa constante de se liberar esses alunos no mesmo horário, as facções vão se encontrar, tem troca de tiros. Hoje as pessoas não respeitam o professor, não respeitam o diretor da escola, não tem regras de convivência na escola, então ele vive com medo. Então, essas marcas, elas estão hoje impregnadas nas escolas e é um absurdo que hoje o Estado, mesmo com tantas efetivo policial, com estrutura policial, não consiga garantir uma segurança, não somente aos alunos, mas também aos professores. Então, na verdade, foi feito esse estudo para ajudar a segurança pública, através de seus serviços de inteligência, que melhor qualificasse a atuação do Estado e também serviço de orientação para os pais, professores e para as próprias pessoas que são adeptas da arte de tatuar seu corpo, para que ela saiba, que ela tenha conhecimento que aquela imagem que ela viu na internet, às vezes por uma informação desencontrada ou não muito completa, ela pode, de repente, se ver numa situação complicada por não conhecer outras simbologias. Existem desenhos recorrentes nas prisões? Vários. Nessa cartilha que foi apresentada em 2012 e atualizada em 2016, em 2015, eles têm símbolos que são bem recorrentes. E não só aqui na Bahia. Qualquer estado brasileiro, qualquer cidade, qualquer região, qualquer força policial, você vai observar relatos que simplesmente reforçam aquela pesquisa que foi feita aqui. Então, essas imagens elas são comuns, não somente na Bahia, mas no mundo inteiro. Pra você ter uma ideia, quando eu lancei essa pesquisa, em 2015, a segunda, minto, em 2012, a primeira edição, foram mais de 40 países que republicaram essa minha pesquisa. 40 países, 40 nações que viram naquela pesquisa um elemento importantíssimo, como uma forma, uma ferramenta que qualificasse a atuação do Estado, porque eles viram naquelas simbologias, inclusive encontraram naquelas simbologias identificações que até no seu país de origem tem, a respeito do palhaço, por exemplo, e tem vários outros elementos simbólicos que são muito comuns aqui no Estado, mas que demandaria um pouco mais de tempo para explicar. Mas o fato é, não somente na Bahia, que eu quero dizer isso, que não é algo, não é moda, não é algo que é extemporâneo ou que tem um período para acontecer, depois some igual carnaval. Então, todo ano, carnaval, você tem modismos. Assim como são os jogadores de futebol, inventam um corte de cabelo diferente, inventam uma moda diferente e fica durante 6 meses, um ano, a moda ficou naquele período e depois some. Eu provei que a tatuagem e determinadas marcações simbólicas não é modismo. Então, desde que o mundo é mundo, se tem histórias de identificação de indivíduos, de grupos que se utilizam de determinadas marcas como forma de identificação, pertencimento. Então, isso no mundo inteiro existe, inclusive, muitas dessas imagens que são comuns aqui, são comuns também fora do país. Em 2018, segundo a imprensa, a taxa de homicídios na Bahia cresceu quase 98% em 10 anos. Qual a sua avaliação em relação à segurança do nosso Estado? Bom, você avaliar a segurança pública, ela não tem uma resposta simples para uma pergunta complexa. Demandaria aí uma série de análises, mas eu entendo que não somente aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, existe uma certa um emprego de métodos de policiamento que não se adequam à complexidade que nós vivemos hoje. Hoje existe uma ideia de que a polícia ela é o centro dos problemas de segurança pública. As pessoas têm a ideia de associar que o problema da insegurança pública ela se dá em função apenas e tão somente da ineficiência da polícia. Quando você percebe, a própria Constituição Federal, no seu artigo 144, diz que a segurança pública ela é dever do Estado, sim, mas ela é responsabilidade de todos. Que todos? Quem são esses todos? É a sociedade civil, são as igrejas, o pai, a mãe, a escola, as pessoas que devem também passar a se envolver com essa problemática. Então, eu acho que grande parte da falência dos modelos de segurança pública, de projetos de segurança pública, se dá nesse aspecto, de focar na polícia como uma forma de repressão única e exclusiva à solução dos problemas da criminalidade. Então, esse é um ponto que eu vejo não somente na Bahia, mas em todos os demais estados. Nós temos que inverter essa lógica. A culpa do problema de insegurança não é apenas e tão somente responsabilidade da polícia. Então, eu tenho que devolver essa responsabilidade, ver cada setor a sua cota de participação. Então, a polícia, aliás, as polícias carregam um peso muito grande, muito pesado, fardo muito pesado nas costas. Inclusive, estamos agora às vésperas da possível aprovação da reforma da Previdência e, mais uma vez, querem jogar os militares, não somente militares federais, mas estaduais, na vala comum, como se fôssemos profissionais de segunda, que não tenhamos peculiaridades muito próprias na nossa carreira, na nossa atividade. Enquanto todo mundo usa o discurso de que todos devem contribuir com a Previdência, que todos devem ter o mesmo, ser tratado de forma igual, não existe tratar de forma igual os desiguais. De fato, nós temos peculiaridades, características que são diferentes, que nos tornam diferentes. Não quer dizer com isso que nós não devamos contribuir com a Previdência. Nós vamos contribuir com a Previdência, mas na medida das nossas atuações. Para você ter uma ideia, um cidadão comum, civil, ele tem cerca de 36 garantias que são previstas na Constituição. Os militares têm apenas 6. Não temos adicional noturno, não temos hora extra, não temos... Veja agora o exemplo. Tratamos do envio de tropa para o Ceará e para Minas Gerais, os bombeiros militares. Lá, essa tropa que está lá em apoio à Polícia Militar de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar, estão lá 24 horas por dia. Não há efetivo. Enquanto a gente aqui, um servidor comum, tem um horário de trabalho fixo, pré-determinado, ele vai, paga o trabalho e volta para casa. Nós não. Vamos para uma tragédia como essa, não temos efetivo para repor, então eu vou ficar lá 24 horas por dia, eu assumo o serviço no próprio local, não troco a farda, não volto para o quartel, não mudo de roupa. Estou exposto, inclusive, a uma série de agentes contaminantes, inclusive muitos deles desconhecidos. Então é preciso, inclusive, se avaliar especificamente que tipo de dejeitos, que tipo de rejeitos são aqueles que estão ali, porque com certeza muitos desses policiais vão retornar com doenças, pode não apresentar agora, mas daqui a 2, 3, 4, 5 anos ou mais anos. Então, e para piorar, o próprio Estado, não somente na Bahia, não paga insalubridade e periculosidade para uma carreira que se envolve o tempo todo em riscos. Então, de fato, como eu disse, a gente tem que ser observado as nossas características. Vamos contribuir com a Previdência, mas tem que ser analisado as nossas peculiaridades. Deputado, durante a campanha, um dos compromissos que você fez na região de Jacobina foi Idirecê, foi defender a questão da implantação do Colégio Militar. Isso. Dentre várias bandeiras que foram defendidas, a criação ou instalação do Colégio da Polícia Militar foi uma delas. Hoje nós temos uma limitação legal, que é a criação de número de colégios militares. A lei que foi aprovada, que regulamentava a criação de colégios militares, previa apenas 17 colégios militares. Hoje nós temos 15 colégios militares. Então, dentro em breve, vamos ter que fazer uma reavaliação desse procedimento, do processo de criação, implantação, ampliação e reforma, prevendo verbas para poder ampliar essa criação de escolas. Mas eu acredito que todos os municípios querem ter um colégio da Polícia Militar. Pelos resultados que ele vem apresentando nos últimos anos, todos os meios de aferição de resultados, de avaliação, são unânimes em afirmar que colégios que apresentavam o modelo tradicional, comum, civil, uma vez sendo transformados em CPMs, apresentaram melhor em todos os índices de referência, seja ele no comportamento, na qualificação dos professores que ali atuam, na ausência de aulas vagas e, consequentemente, na aprovação dos alunos nos vários concursos, nos vários cursos que são oferecidos e ofertados para o cidadão. Então, esse é um dos compromissos que eu fiz, não somente com Jacobina e Irecê, mas com diversas outras cidades que entendi, que percebi a falência do Estado, a falência do ensino naquela região, seja ela municipal ou estadual. Inclusive, já tem a possibilidade de realizarmos convênios com os municípios para implantação de colégios militares municipais, com apoio, com aporte do município. Não é um colégio militar tradicional, como temos aqui, mas é um colégio que tem um sistema, um regime diferenciado, militar, obviamente, e aí você pode ter apoio e a parceria de voluntários, egressos das Forças Armadas, policiais aposentados. Isso não vai gerar mais custos e, antes que alguém diga, não vai gerar mais insegurança. Porque na medida em que eu falo que vou criar um colégio militar, necessariamente eu vou ter que retirar policiais da rua para poder colocar no colégio militar. Isso não acontece, não é de fato isso. Quando a gente faz uma parceria público-privada ou mesmo público, Estado e município, você pode ampliar a atuação de policiais aposentados na reserva, militares das Forças Armadas que têm um perfil militar que possam ajudar a contribuir no processo de ensino-aprendizagem. Quais outras bandeiras você pretende defender para a região de Irecê e para a região de Jacobina? Bom, eu defendi durante toda a minha campanha diversas bandeiras. Eu acho que o deputado hoje ele não pode se prender a bandeiras. Eu tenho, obviamente, bandeiras que eu defendi durante a minha campanha. Direito à vida, segurança pública, educação, cidadania. São bandeiras marcantes, mas não quer dizer que eu só vá observar essas bandeiras. Aliás, o deputado ele representa todo o estado da Bahia, são mais de 10 milhões de habitantes. Eu fui votado dos 417 municípios em 406 municípios. Então, independente de bandeiras, de ideologias, eu tenho que enxergar o povo da Bahia como um povo só, que tem demandas, que tem necessidades. Então, na medida em que eu visite uma cidade, ou que eu apresente, ou que eu tenha conhecimento de uma demanda, obviamente, no que tiver ao meu alcance, eu vou estar trabalhando para amenizar e resolver. Estamos falando também para a região de Rui Barbosa. Eu gostaria de saber se a região de Rui Barbosa também pode contar com o apoio do deputado. Todos os 417 municípios da Bahia podem contar com este capitão que vos fala nesse momento. Diversas agências bancárias na região de Irecê foram desativadas devido a assaltos a banco. A região de Irecê enfrentou grandes transtornos por causa disso. O senhor pretende, em seu mandato, pedir reforço na segurança das agências? Veja só, a questão dos assaltos às agências bancárias, ela demanda ações enérgicas, não somente relacionadas ao aumento de efetivo policial, até porque esta é uma competência mais do que das próprias redes bancárias. Você não vê em nenhum país do mundo a quantidade de assaltos, de roubos a agências bancárias. Você não vê nos jornais da França, Estados Unidos, Inglaterra, você não vê nesses países a quantidade de arrombamentos, de explosões a estabelecimento. Por que isso? Porque a responsabilidade ela é compartilhada. Então não é apenas e tão somente a questão de ter ou não ter um policiamento naquela região ou na quantidade que é desejada, esperada. Até porque você tem em vários países do mundo efetivos muito similares ao que nós temos em regiões longínquas naquele estado. Por exemplo, Canarana, você tinha 5, 6 policiais por dia. Então você tem regiões em outros países do mundo que só tem 5, 6 policiais por dia e não tem essa quantidade de assaltos. Então é preciso salientar que nós precisamos reformar uma série de legislações que visem a punir efetivamente quadrilhas que praticam crimes dessa natureza, que utilizam-se de produtos que deveriam ser controlados pelo Exército Brasileiro, que são as pólvoras, as bombas, utilização de armamento pesado, muitas vezes existente apenas e utilizados pelas Forças Armadas. Então as fronteiras estão todas abertas. É inimaginável você pensar um país como o nosso, que tem 16 mil quilômetros de fronteiras, apenas 4% delas serem vigiadas pelas nossas Forças Armadas. Então é preciso não somente aumentar o efetivo local, não é uma das maiores preocupações, mas fortalecer as punições, ampliar os presídios. Tem que se dar um tratamento diferenciado para presos, criminosos que estejam envolvidos em crimes dessa natureza. Prender e, de repente, se for o caso, transferi-los para prisões federais com regimes diferenciados. Então é preciso que as pessoas que cometam esses crimes, eles têm que sentir na pele que são vigiados, são monitorados. E outra, exigir das empresas, das agências bancárias, a sua cota parte. Investir em câmeras de monitoramento, qualificar os seus funcionários ali internamente para permitir, inclusive, prestar informações para as pessoas que vão à sua rede bancária, que não utilize senhas fáceis. Enfim, é uma série de medidas que devem ser tomadas para minimizar essa quantidade de assaltos que vem acontecendo. E o fato mais comum é, você tem que realmente construir as agências com um mecanismo de proteção, investir em alarmes, investir em câmeras, investir inclusive em vigilância armada. É inconcebível que em pleno século XXI, nessa quantidade de crimes que temos hoje, você tem agentes patrimoniais com apenas um revólver, com 5, 6 munições. Como é que eu vou enfrentar um grupo armado com fuzil, um grupo com 5, 6, 10 homens, se eles não estão devidamente qualificados, preparados, se eu não tenho números de agentes que sejam capazes de fazer frente a uma investida como aquela? Então não é só culpa do Estado. Então o Estado tem que sim agir com firmeza, aprovar legislações que obriguem as redes bancárias a fazer o investimento necessário e exigido pela legislação, que já exige isso. Então é um problema, como eu disse aqui, não é só da polícia, mas é do envolvimento, do comprometimento, não somente da população, e também está orientando, informando, denunciando presença de estranhos na cidade. Por exemplo, os bancos hoje, no mundo inteiro, eles contribuem com o Estado, que é o Estado, embora tenha uma grande quantidade de impostos que a população paga hoje, mas ela não é obrigada a pagar mais impostos ainda para oferecer segurança à rede privada. Não é justo isso. Então as empresas no mundo inteiro fazem o quê? Contribuem. Aquisição de câmeras, aquisição e treinamento de equipamentos que servirão para inteligência, monitoramento de telefones, monitoramento de placas de veículos que adentram a cidade, automaticamente compartilhadas e monitoradas, interligadas com a polícia civil e militar. Então há uma série de demandas que devem ser feitas em conjunto. Deputado, o presidente Bolsonaro, em janeiro desse ano, assinou o decreto que facilita o posse de armas. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Bom, na verdade, o decreto que foi assinado pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele apenas dirimiu algumas dúvidas, esclareceu de uma maneira mais concisa e objetiva o que é a questão da necessidade do porte, da posse, na verdade. Antigamente ficava muito a bel prazer um critério subjetivo do delegado de Polícia Federal conceder ou não o direito da compra, da aquisição, da posse daquela arma de fogo. Então, por isso que Bolsonaro, nesse decreto, ele estabeleceu diretrizes, regras, na qual seria verificado. Então, se o cidadão ele atendesse os pré-requisitos ali exigidos, hoje já pela lei 12.826, todos os cidadãos que compreendessem aqueles pré-requisitos teriam, obviamente, o direito de adquirir a arma de fogo. Eu entendo que ele fez nada mais, nada menos do que cumprir a vontade popular. Quando foi feito o referendo, com referência a se a população queria que permanecesse ou não o direito de se vender armas no país, a população disse que queria. Só que, infelizmente, o governo, na época, se utilizou de subterfúgios, de estratégias para, diante daquele direito que eu tinha e que foi referendado pela população da compra da arma, criou vários mecanismos que dificultavam o acesso àquela arma. Então, ele fez nada mais, nada menos que, primeiro, descrever de maneira sucinta e objetiva quais são os pré-requisitos legais para que eu possa ter esse direito de comprar uma arma, preenchendo o pré-requisito. Mas entendo que é preciso outras medidas. A redução da criminalidade ela não virá apenas e tão somente com a liberação da posse de armas para o cidadão. A liberação da posse de armas ela vai fazer com que você efetivamente exerça um direito de defender a sua vida ou de terceiros, se necessário for. Eu acho que é preciso outras legislações serem reformuladas, é exemplo da amplitude de um direito, da ampla defesa e contraditório. Hoje, o cidadão que se utiliza da arma de fogo, ele tem diversas consequências jurídicas, inclusive financeiras, quando ele se utiliza do armamento para se defender. Ele é visto como criminoso e essa ordem tem que ser invertida. O criminoso é aquele que tentou entrar numa residência, por exemplo. Hoje, um cidadão que se defende na sua própria casa, ele é preso. Enquanto que em qualquer outro país do mundo, você tendo provas objetivas, claras, de que de fato o cidadão ele obrigou a se defender, que ele foi realmente alvo de um crime e se defendeu na injusta agressão, ele é protegido, ele é beneficiado, ele é amparado pela lei, vai responder o processo, não quer dizer que vai ser um salvo conduto para que ele não venha a responder nada, mas ele é tratado como vítima e não como o criminoso. Hoje o criminoso é visto como vítima. Então eu entendo que o cidadão tem sim, aquele que preenche os pré-requisitos, que faça os cursos previstos, faça o exame psicológico, ele tem sim todo o direito de portar, de ter a posse da sua arma na sua residência, no seu estabelecimento comercial. O ministro Sérgio Moro apresentou essa semana um projeto de lei anticrime. Eu gostaria que também o senhor falasse a respeito disso. Qual a sua opinião desse projeto? Eu acredito que é uma medida tardia, necessária, sim. Nós temos hoje aí uma relação fortíssima entre corrupção ativa, passiva, com a formação de verdadeiros cartéis do crime. Hoje, de fato, o crime de colarinho branco é uma dos crimes mais hediondos, horrendos que nós temos hoje no país. É tão pior quanto aquele que está na rua praticando um crime que tira a vida de um cidadão de bem com arma de fogo. Então, o desvio de verba pública, quando você desvia dinheiro público, recurso público, que deixa de ir para hospitais, que deixa de reparar estradas, rodovias, que pode estar provocando hoje mortes. Hoje eu tenho no Brasil, segundo dados não oficiais, mais de 50 mil mortes em decorrência de acidentes de trânsito. E muitos desses acidentes estão diretamente relacionados, não somente à imprudência, mas também a falta de estrutura das rodovias. Então, quando você desvia uma verba, um recurso desse, para outros fins que não aquele que foi pretendido, você está matando pessoas. Quando você desvia recurso público de hospitais, você está matando pessoas. Olha Jacobina como está hoje. Você não tem um hospital geral em Jacobina, estadual. Hoje as pessoas estão morrendo na fila de regulação em Jacobina e outras tantas cidades, porque não tem leite, porque hospitais de Salvador, por exemplo, recebem gente da Bahia inteira quando eu poderia descentralizar tudo isso. O governador tem, na medida dos seus esforços, buscado descentralizar o atendimento em hospitais de grande complexidade, mas ainda é muito pouco. Pela quantidade de recursos que foram desviados ao longo do ano, dos anos, não necessariamente na gestão dele, não estou dizendo isso, mas a quantidade de recursos que foram desviados ao longo dos tempos poderiam ter construído aí muitos e muitos hospitais. Então eu acredito que a medida é uma medida válida, sim, ela não vai corrigir todas as distorções, mas é um primeiro grande passo para que a gente tenha efetivamente uma política mais séria e pessoas, obviamente, punidas pelos seus atos. Além da segurança, quais outras áreas pretende pautar o seu mandato? Olha, eu acredito de maneira fortemente que a educação ela é a base de toda a transformação da sociedade. Então, a ampliação, o acesso da escola em tempo integral para todas as crianças, seja ela rede pública ou privada, eu acho que é o primeiro grande passo. Nós temos que resgatar a cidadania, temos que resgatar os valores familiares, temos que fazer com que as pessoas vejam a família como centro de toda uma relação. Hoje a família ela se perdeu no tempo e no espaço, criaram uma série de denominações que só fazem enfraquecer a família brasileira. Então eu entendo que a partir da base da educação, seja ela formal e educação familiar, ela é parte do processo que visa e que visará ao longo do tempo minimizar muitos dos problemas que nós temos hoje na sociedade. O que a região de Irecê, a região de Jacobina e também de Rui Barbosa podem esperar do seu mandato? Bom, eu sempre tenho dito, inclusive, só para reforçar e endossar, logo, tão logo eu fui eleito, eu fui imediatamente para essas duas cidades. Vejo o carinho especial que eu tenho por essas duas cidades. Eu não tive uma votação expressiva na cidade, mas a cidade, pelo seu calor humano, pelas pessoas que nos recepcionaram, pela forma como foi feita a campanha, ela nos marcou muito. Então, pode ter certeza que, independente da votação, não somente Irecê e Jacobina, mas mesmo aquela cidadezinha longínqua que me deu somente um voto, dois votos, três votos, ela vai ter toda a atenção desse parlamentar. Aquilo que eu puder fazer, eu estarei imbuído nessa missão de bem servir a população. Capitão Alden, um projeto bastante inovador é a respeito da delegacia especializada em crimes rurais. Gostaria de saber mais sobre isso. Essa é uma proposta que vai ser apresentada, inclusive vai ser discutida numa pauta já agendada com o secretário da Segurança Pública, que trata a respeito dos crimes que são muito comuns, especialmente nas áreas rurais. Hoje você tem grandes produtores que têm perdido muito dinheiro, alguns até milhões de reais numa única ação criminosa, onde eles levam agrotóxicos, que eles chamam de defesos, animais que são abatidos na própria fazenda e que são vendidos, que são transportados de maneira ilegal. Então, essas áreas rurais têm sofrido na Bahia inteira com a ação de criminosos que visam a subtração de bens, sejam eles de origem animal ou mesmo produtos defeso. Então, a gente vai apresentar uma proposta da criação de uma delegacia de repressão aos crimes rurais e o abigeato, que é justamente a receptação de mercadoria animal, né? Na região. Inclusive, essa delegacia ela é necessária porque ela vai justamente verificar crimes ambientais, crimes relacionados a tipo de madeiras, tipo de carne que é comercializada, crimes que são, às vezes, praticados com roubo de esperma animal, que é muito vendido nesses mercados agropecuários. Então, é um tipo de delegacia que vai oferecer serviço especializado para a solução de crimes que exigem um tratamento diferenciado, que exigem uma equipe qualificada que possa estar analisando não somente o criminoso, mas também quem recepta aquele material furtado. E a gente tem aí uma série de propostas que serão divulgadas no decorrer da implantação da delegacia. Eu tenho propostas que são hoje aplicadas em outros estados e que têm dado certo. Então, a gente vai oferecer para o governo do estado essa proposta de intervenção para reduzir os crimes na área rural. Deputado, ainda sobre essa área de segurança, eu gostaria também que o senhor pautasse, né, no seu mandato a defesa da Delegacia de Proteção à Mulher na região de Irecê e na região de Jacobina e também Rui Barbosa. Isso. Inclusive, o governador, Rui Costa, no seu discurso, ele informou que tem pretensões, sim, de aumentar, ampliar as redes de atendimento das delegacias que atendem crimes contra a mulher, e não somente essa delegacia especializada, mas também pela Polícia Militar, a ampliação da Ronda Maria da Penha, que tem desenvolvido um trabalho fantástico, principalmente em atendimento àquelas mulheres que já foram vítimas e que hoje precisam de uma proteção, que já foram encaminhadas para a justiça e que hoje precisam de uma proteção especial. Então, não somente a Polícia Civil, através da ADEAN, mas também a Polícia Militar está atenta a essa questão, e a gente vai estar aqui na Assembleia cobrando, né, a ampliação desse serviço para as demais cidades. A gente tem muitas pautas, né, a respeito do aumento do contingente de policiais na região de Irecê, abertura do presídio de Irecê e também sobre a valorização dos profissionais, né, dos policiais militares e também dos bombeiros. A gente vai ter outros momentos para a gente estar apresentando essas propostas para o deputado, ele também emitindo sua opinião, e esperamos que o senhor faça da nossa emissora, né, da Rádio Líder FM, a Rádio Clube FM, Serrana FM e RB FM de Rui Barbosa, uma extensão do seu trabalho. Eu que agradeço inclusive o apoio fortíssimo, tanto Irecê quanto Jacobina, de Ageu, Fidelis, o próprio Chiquinho lá em Jacobina e todas as lideranças que nos apoiaram, nos ajudaram nessas regiões. Podem ter certeza que eles são meu braço direito aí nas regiões e, na medida do possível, a gente vai estar sempre que demandado presente aí na região. Grupo J. Sidney. Verdade é nosso compromisso. Credibilidade. Nossa marca.